hoje, 28 de janeiro. Eu, professor Capivara, aqui comigo, o professor Júlio César. Boa tarde, Júlio. Oi. Nós, no Telecast de História número 10. Yes, quanto? Não, esse não é o 10. O 10 foi semana passada. Esse é o 11. 11. Telecast de História número 11. Hoje, 28 de janeiro. Professor Júlio César, tem alguma coisa de importante para hoje? Olha, tem bastante coisa aqui, hein? E cinema tem hoje? Também tem. Tem de tudo um pouco hoje. Tem um pouco de tudo. E eu gostaria já de agradecer de antemão ao pessoal lá do curso para Polícia Militar. Tá bombando, hein? Do Bombeiro Militar. Tá bombando. Vocês estão frequentando aí a nossa página. Nosso muito obrigado desde já. Valeu. Ah, amanhã tem aula comigo lá e mais gente vai acessar. Só de quinta para cá já foram mais de 300 acessos. Só para pegar as aulas e escutar o Telecast. Bacana, bacana. E qualquer dúvida, qualquer questão, manda a sua pergunta lá. A gente tem o prazer de responder sobre história, sobre o que você precisar. Você que é do pessoal do curso do IPM e de Bombeiro Militar. É isso aí, muita força nessa reta final para esse concurso. Isso aí, isso aí. Então, hoje, no dia 28 de janeiro, nós tivemos o início em 1521 da Dieta de Worms. Ah, não é da minha área. Não é da tua área. Por isso que eu falei que era a dieta de Worms. Que foi o quê? Foi quando Lutero, reformista da Igreja Católica na Alemanha, acabou tendo que se expor, né, ao imperador Carlos V e pedir desculpas formais ao Estado alemão. Né, por causa do quê? Por causa do movimento reformista que ele iniciou 4 anos antes. Só que ele não foi lá para se desculpar. Ele acabou indo lá e dando um migué pro pessoal. Acabou Carinha dando, teimoso, hein? Acabou dando um olé no pessoal lá e o pessoal ficou meio que de cara. É dali que ele foge para a residência em Augsburgo do Felipe de Melanchthon e começa todo o processo de tradução da Bíblia, que é um dos pontos mais fortes da Reforma Luterana. Da Reforma Luterana, lá no princípio da Idade Moderna. Isso. E se eu falei alguma bobagem, você que é luterano tem todo o direito de retrucar o que eu falei. É, aliás, reforma, né, segundo, né, a visão católica. Exatamente. Porque, segundo os próprios protestantes, né, o próprio movimento que nós chamamos de reformista tinha, na verdade, uma proposta de retorno às origens. Às origens da igreja cristã. Né? Tanto que a gente fala de reforma protestante, mas de reforma e de protestante não tinha absolutamente nada. Na verdade, é uma retomada dessas origens, né, diante de tudo que estava acontecendo desde a Idade Média, que aconteceu com o catolicismo. Exatamente. Agora, essa é da tua área. Em 1808, no dia 28 de janeiro, ocorre a abertura dos portos às nações amigas. Não, não é da minha área, não. É da área de quem é professor de História de Portugal. Não, de maneira alguma. Não, e aí tem um detalhe interessante, né, que já foi, inclusive, alvo de questão do vestibular. 1808 ou 1810? Qual que é a data correta? Então, explicando, né, o que aconteceu nessas coisinhas. 1808 é a Carta Régia, que é o primeiro documento que na prática já abre os portos do Brasil às nações amigas, entenda-se Inglaterra. Exato. E os tratados de 1810, tratados de navegação e comércio e aliança e amizade, eles reforçam isso, né, tornam isso, digamos assim, protocolado de forma oficial, mas na prática já acontecia desde 1808, até o dia de hoje. Exatamente. Olha, em 1811, ocorre o primeiro movimento de independência do Uruguai, que pelo jeito foi frustrado, né, porque o Uruguai depois foi incorporado pela coroa portuguesa em retorno ao que Napoleão acabou fazendo de invasão e ao acordo que os franceses fizeram com os espanhóis, né? Eu destaco ali também fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Que foi a última grande guerra do século XIX. É verdade. Né? A última grande guerra que, inclusive, serviu em muitos fatores de pretexto para quê? Para a Primeira Guerra Mundial. Foi a guerra também que praticamente forjou na prática, né, a ferro e sangue, a unificação alemã. Como queria Bismarck. A ferro e sangue. Outra coisa ali, ó. Colocação da primeira pedra, a pedra fundamental da Torre Eiffel. Sabe que eu já tô com saudade do Vado? Eu também. Já passou também. Já foi embora. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais que aconteceu de importante? A Islândia, em 1935, torna-se o primeiro país do mundo a legalizar o aborto. Já tinha gente que fazia aborto em 35? Já, as, né? As vós são fogo, hein? É. A Dercy Gonçalves aqui no Brasil já devia estar lá pelo 13º, 14º. O sol do Oscar Niemeyer. Né? Ah, que mais aconteceu aqui? Ah, o governo brasileiro, ali em 42, presidido pelo digníssimo Vargas, rompeu relações com a Alemanha e Itália. Eu pensei que você ia falar Herr Vargas. Herr Vargas. Não, não seria de... Não seria de totalmente inadequado, não. Exatamente. Rompe relações com a Alemanha e com a Itália, né? O início da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. E exatamente um ano depois, ele e o Roosevelt se reúnem na Conferência de Natal. Varguinhas. Então, tá cheio de Segunda Guerra Mundial aqui, ó. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha recruta todos os homens de 16 a 65 anos, isso em 43. E em 44 funda-se a cidade de Apucarana. Uau! Apucarana! Você que é de Apucarana, tá aí, ó. Semana passada foi o Acre. Inclusive, né, Apucarana, que é quase terra natal do meu compadre Luiz Fernando, professor de história, professor lá do Direito na Federal, né, inclusive viveu na cidade lá por muito tempo, embora tenha nascido em Curitiba. Um abraço lá pro Luiz Fernando. Grande Luiz Fernando. Mas também acabou, né? De 45 pra cá, de 44 pra cá. Ali, ó. É 51, ali, ó. Técnicos norte-americanos realizam teste nuclear no deserto de Nevada. Nevada. Depois fizeram Las Vegas em cima. É o pontapé inicial, né? Pra corrida espacial norte-americana. Ela tem um grande momento ali, né? Uhum. Porque ali se começa a pensar, né, a viagem à Lua. Agora, olha que coincidência interessante aqui. Coincidência é modo de dizer. Em 1457, nasceu, em 28 de janeiro, o rei Henrique VII de Inglaterra. Anos depois, em 1547... morreu o filho dele, que foi o Henrique VIII, rei da Inglaterra. Mesmo dia. E coincidentemente, 28 de janeiro, a data ligada à reforma luterana, também tem ligação com a reforma anglicana, né? Já que o Henrique VIII foi o líder dessa reforma. Sim, é verdade. Só falta me dizer que o ato de supremacia também foi no dia 28 de janeiro. Não é de duvidar. É, só para homenagear o pai dele, que era católico fervoroso. Legal. Inclusive casou, né, o filho, o Henrique VIII, com uma princesa da Espanha. Eu ia falar espanhola, né? Você sabe que a história é interessante, né? Que o Henrique VII, o pai dele, é que se propôs a casar com a Catarina de Aragão. Que louco. Porque ele era viúvo e a Catarina de Aragão também era viúva. Viúva de quem? Do Arthur, que é o primogênito do Henrique VII. Isso eu sabia. Na verdade, o Henrique VIII, ele herdou a coroa e a coroa. A coroa e a coroa. Que não era tão coroa assim, não era tão mais velha que ele. Mas aí o que aconteceu? Quando ele, Henrique VII, propôs casamento a ela, a Catarina, ela recusou. Porque falou que ele era muito velho pra ela. Daí que ela se casa com o Henrique VIII. É interessante porque é justamente por causa disso, do fato de ela ter sido casada com o irmão mais velho do Henrique, que ele vai argumentar religiosamente, né, de que ele não podia continuar casado com ela, e daí a anulação do casamento. Em resumo, safadinho. Quem mais nasceu nesse dia aqui de importante? José Linhares, o famoso José Linhares. O eterno vice-presidente. Presidente da Câmara, STF, né? Isso. Daí quem mais que nasceu de importante? Raul Gil. Porque... Tá aqui quem mais nasceu? A Maitê Proença, que nós comentamos hoje de manhã. E vamos comentar daqui a pouco. Grande Maitê Proença. Inesquecível Maitê Proença. Grande Maitê Proença. Ó, Elijah Wood, ator norte-americano que ficou famoso pelo papel do Frodo na trilogia do Senhor dos Anéis. Famoso. Nasceu em 1981. Piazão. Piazote. E quem morreu? Carlos Magno, rei de França, em 814. E só pra você estava sentindo falta. Lá vem. O Papa Gelásio II, que nasceu na semana passada, morreu hoje. Morreu essa semana. Aí, ó. Papa Paulo V também. Né? E quem mais morreu só? Importante. Antônio Calado, 97, jornalista. É verdade. Membro da ABL, Associação Brasileira de Letras. O Billy Powell, do Lynyrd Skynyrd, uma banda de rock clássico dos anos 60 e 70, tecladista da banda, morreu também no dia 28 de janeiro, só que em 2009. Tá só reformulando, Antônio Calado era membro da Academia Brasileira. A mesma academia que homenageou o Ronaldinho Gaúcho no ano passado? É. Ah, entendi. Mas sabia que eles também gostaram do trabalho da Bruna Sutinho? No livro? Bacana, no livro. Como é que é o nome do livro dela? Que o Doce Veneno? É, alguma coisa assim. Coisa assim. Eles falaram, nossa, é uma puta escritora. É uma baita escritora, não pode falar puta no ar. Então tá bom, gente. Esse foi o dia de hoje na história de 28 de janeiro. Música? Música. Aquela? Em homenagem ao famoso Leonard Skinner. Vamos ter Leonard Skinner. Depois a minha, né? Aquela sua. Então tá bom. Falou. Aí, até logo. bem, voltamos. Agora é hora de cinema. Uau! A conversa sobre cinema começa com o Julião. Julião, o que, que rola no cinema? Olha, esse final de semana, nesse último final de semana, eu assisti dois filmes. O Resgate, com o Nicolas Cage, que, pelo visto, realmente, eu tenho assim que dar a mão à palmatória de quem já falou isso alguma vez. É, perdeu a mão em todos os sentidos depois que venceu o Oscar em 95 com o filme Despedida em Las Vegas. Quem? O Cage? O Nicolas Cage. Vive à sombra daquele filme, porque esse último filme, Resgate, apesar de ser uma ação razoável, é muito fraco, muito fraco, muito fraco. A atuação dele canastrona, canastrona total. E a história se resume ao quê? A um ladrão de bancos, viciado em rock clássico, que antes de assaltar um banco ou coisa parecida, ouve alguma música do Creedence, alguma coisa assim. E aí, acaba partindo para o assalto, acaba sendo preso, passa 8 anos na prisão, e depois desses 8 anos, libertado, vai visitar a filha. E a filha, logicamente, não quer nem saber do pai e tudo mais, aquele clichê básico do cinema. No entanto, um dos parceiros dele, no último dos assaltos, que era a grana que eles acabaram roubando, e que ele queimou. Ele queimou, literalmente. Queimou, colocou na fogueira, bom, no final. E nesse sentido, então, ele tem que recuperar o dinheiro perdido. E vai, logicamente, assaltar outro banco. E toca uns rockão clássico nesse filme? Pois é, o único rockão clássico do filme foi o do assalto, porque depois ele não teve mais nenhum rockão clássico nenhum, nem rock, nem clássico, nem nada. Outro filme que eu acabei vendo esse final de semana foi o Lincoln, do Steven Spielberg, que nós comentamos na semana passada. Pensamos, ah, vai ser um filme comercial. Não é um filme comercial. É um épico. É um épico. Coisa assim que você tem que sentar o bundão na cadeira. Leve almofada. Leve almofada. Você que não gosta, ah, não gosta de filme que não tem efeito especial. Não tem efeito especial. Ele concorre, assim, bem pesadamente aos 12 Oscars mesmo. É um filme que tem uma maquiagem fora de série, um figurino absurdamente legal. A caracterização do Daniel Day-Lewis como Lincoln é absurdamente fantástica. Tá? E a interpretação dele é fabulosa. Então é o cara pro Oscar. Pô, legal. Se não vencer o Oscar de melhor ator, de novo, né? Porque várias vezes que ele acabou concorrendo, ganhou apenas 2, tem chuncho na parada. Olha, então vale a pena então. Vale a pena ver, mas como eu falei, vai não, vai esperando, não vai esperando um filme assim, nossa, bacana. Em compensação, acredito eu que a estatueta de melhor filme ainda fique com Django Livre. Sim. Que é um filme melhor. Né? Semana passada. É um filme melhor do que o Lincoln. Legal. E dos velhos? Bom, da sessão você sabe, lançamento em Guaratuba. Como você sabe, não assistimos cinema em Guaratuba, por uma razão extremamente simples. Não existe cinema em Guaratuba. Porém, isso abre a oportunidade que a gente veja algumas coisas que foram feitas em outras décadas, em outros séculos. É o caso do Expresso Xangai. Esse aí é de 1932. Expresso Xangai, filme norte-americano, né? Gênero aventura, do Sternberger. Esse filme, ele é com a Marlene Dietrich. Só por isso já vale muito a pena. A história se passa durante uma viagem entre Beijing e Xangai. E nessa aventura, vai a Marlene Dietrich, que é a Xangai Lily, uma corista, digamos assim. Aí tem o ex-namorado dela, que é um médico militar. Os dois têm um romance. E esse filme, ele tem uma coisa interessante. Os dois se gostam. Uhum. Mas eles falam a verdade durante todo o diálogo. Mas nenhum acredita no outro. Tipo casamento. E isso é interessante porque quando acontece durante o desenrolar da história, dos dois, sempre um mostrando pro outro que gosta e que tá com vontade de ficar junto, e os dois sempre desconfiando um do outro, vai culminar justamente num sacrifício. Né? Mas não vá levar lenço, não. O filme termina legal, o filme termina bem, é ambientado na própria década de 30, é um filme, portanto, contemporâneo à sua época, e trata da época da Guerra Civil na China, né? Antes ainda da Revolução Chinesa, na década de 30, quando ainda havia a luta do governo nacionalista, certo, contra o governo monarquista, né, fantoche do Japão, localizado na Manchúria. Bom sinal. Lembra, né, aquele outro clássico lá do Bertolucci, lá, sim, o último imperador, da China. O detalhe interessante é que um ano antes, em 31, foi feita a primeira invasão do Japão à Manchúria. Isso mesmo. Né? E não sei se é retratado no filme. Não é retratado. A única coisa que é retratada no filme é o fato de um dos líderes da revolução, da guerra civil chinesa, um dos líderes dessa revolta chinesa, ele está no mesmo trem. Né? E todo o desenrolar, né, acontece ali durante a viagem. E tem outros personagens que são interessantes, né? Tem o traficante de ópio, né? Que são as figuras típicas da época. Sim, mesmo. Da época, do momento em si que a China vivia, né? Que a China passava por um processo de ocidentalização meio forçado. Sim. Né? O que é interessante também. Agora, o interessante é que esse tema de Xangai, ele não para por aí, né? Não esse para. Filme teve mais remake, né? Teve um remake desse filme em 42, né? E teve um outro remake em 51, respectivamente, né? O Night Plane from Chongqing e em 51 o Peking Express. Uau! Essas duas obras também fizeram um remake. E a expressão Xangai não para por aí, né? Saindo dessa história, vamos lá pro Orson Welles. É verdade. Aí tem a Dama do Cine Xangai, que é uma produção brasileira, que por sua vez faz uma homenagem à Dama de Xangai, que é esse filme do Orson Welles de 47 e 48. Isso mesmo. O curioso é que eu vi o Dama do Cine Xangai com a Maitê Proença e o Antônio Fagundes. Esse filme é de 88. E é um clássico do cinema brasileiro. É, aquela época em que ninguém dava um centavo pelo cinema brasileiro, em virtude do quê? Da porno chanchada que foi feita dos anos 70. E a cultura do brasileiro também é bastante americanizada. Exato. Né? Não dá muito valor pro cinema nacional. E esse filme, A Dama do Cine Xangai, é um filme bastante artístico, assim. Ele tem uma interpretação forte de todos. Se bem que quando eu fui ao cinema, eu não fui com essa cabeça, né? Que eu tinha 14 anos, né? Eu imagino. Eu fui por outras coisas e que estavam todas elas vinculadas à Maitê Proença. É, mas é preciso também entender, né? Essas coisas vinculadas à Maitê Proença e a outros atores, outras atrizes da época. Especialmente porque era uma época de repressão. Então, a demonstração da sensualidade, da sexualidade, fazia, de certa forma, uma crítica ao Estado vigente. Exatamente. Né? À censura vigente. Exatamente. Então, a sessão de cinema por hoje fica por aqui. É isso aí. E semana que vem, ou até mesmo essa semana, né? Quem vamos sabe? Ver como é que tá o andamento da coisa. É que agora a gente pode fazer via Skype, apesar de que hoje estamos os dois olhando um para os olhos do outro. É, semana passada estávamos um em Guaratuba, outro em Curitiba, fizemos à distância. Agora não, é ao vivo e a cores. Uau! Então até daqui a pouco. Que música agora? É aquela que eu gosto. Uau! Então tá bom. Vamos lá. Um abraço, moçada. Até. Até. Falou! Agora sou eu, Julinho, falando com você no pé do ouvidinho. Julinho. Julinho. Tá bom. Bom, então bem, nós estamos aqui agora nos despedindo nesse telecast número 11. Você que está acompanhando com a gente, está aí indo para o cursinho nesse ano de 2013 para se preparar para o vestibular. Você que já está, né, no clima de vestibular, nós também já estamos nos preparando. Semana que vem já começa muita aula de colégio, você que vai voltar para o colégio. Vá com pique, vá pensando. Vá com garra, vá com garra. Porque a tua preparação começa já no ensino médio, no ensino exatamente. Que garante um sucesso lá na frente. É, não adianta, o cursinho, eu vou lá me preparar. Ninguém faz milagre, gente. Ninguém faz milagre. O negócio é ir com toda a fé, toda a garra agora, nesse momento de colégio, para depois só revisar a matéria e ficar bem de boa. E que vem o carnaval, né? E que vem o carnaval. E se você faz tempo que não faz nada com ninguém? É o carnaval. O carnaval tá aí. Depois não se arrepende. Nossa, não fiz nada. Não vai fazer o resto do ano também, velho. Se no carnaval você não conseguiu nada. Eu fico pensando no carnaval em Curitiba, né? Que tristeza. Tem cinema aqui. Tem cinema. Mas é triste o carnaval em Curitiba. Mas eu prefiro cinema do que carnaval, velho. Concordo com você. Não, eu não gosto daquela... de pessoal pulando, agarrando. É, você que tá pensando em descer no carnaval, ir pra praia nesse carnaval, vá pra Caiobá. É, não vá pra Guaratuba. É. Vá pra Matinhos, vá pra Itapuá. Itapuá, Itapuá. Santa Catarina. Vai pras praias de Santa Catarina. Agora, se você é pobre, vá pra Matinhos. É, não vá pra Guaratuba. É, vá pra Matinhos. Fica mais perto, o saco lá. É, fica por aí, bem de boa, bem tranquilo. E sabe o que me irrita no carnaval? É a galera que acha que o vídeo dos outros é bonito com o som do próprio carro. Nossa! É assim, algo assim que não tem como mensurar. Uhum. Tanto que geralmente eu sei o carnaval, não mando de Guaratuba. Tá Curitiba. Tá Curitiba. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo, bem tranquilão, curtindo, mesmo porque é aniversário da minha mãe no dia 9. Legal, parabéns para a senhora, sua mãe. É, minha mãe, inclusive, nós estamos na casa dela. É, ela está aqui oferecendo gentilmente um espaço, além do café com pão caseiro delicioso, também aqui um espaço para a gente gravar esse Telecast 11. Exatamente. Agora aqui uma coisinha que me chama a atenção no Facebook, meu amigo Fábio Luiz Biscay, aqui não é nosso aluno não. Não? Foi meu colega na academia, ele lançou aqui um negócio bem interessante, ó. Indignado com o negócio da Boate Kiss, que aconteceu lá em Santa Maria. Santa Maria, o ocorrido infeliz que é desse final de semana. Dizendo o seguinte: o sensacionalismo da mídia é mesmo um lixo. O apresentador do jornal pergunta uma coisa, o repórter responde outra. Porque é aquela coisa que a gente sempre fala, sempre debate, né? A falta de cultura, tanto de apresentadores de televisão quanto de repórteres, é um troço indignante. A grosseria, a falta de educação. Exato. É, não, e eu fico pensando assim, né? Pelo menos, né? Se você parar pra pensar desta forma, né? Você vai ver assim, poxa, episódios horríveis como esse, que sirvam de alerta pra você que é jovem. E quando for a um estabelecimento noturno, verificar quais são as condições que esse lugar oferece. Não precisa ser nenhum expert para você saber que em alguns lugares, algumas boates em Curitiba, Guaratuba, enfim, você seja já em qualquer lugar, você vai ver que não tem condição mínima adequada de comportar o número de pessoas e, em caso de um acidente, não vai dar vazão. Exatamente, é o que ele fala aqui, ó. Se não bastasse os integrantes da tal banda gurizada fandangueira, que eu também não contrataria, só pelo nome eu já não contrataria, assumem que achavam estranho o show pirotécnico. Quer dizer... show pirotécnico em lugar fechado, lugar não faz fechado, sentido. Não dá, né? E também que os extintores da boate não funcionaram quando tentaram consertar a besteira que fizeram. O que mostra sinal de falta de inteligência tanto dos que contrataram a boate, que segundo o que estava ontem no site UOL, estava sem alvará do Corpo de Bombeiros desde agosto do ano passado. E aí você vê, né? Se está sem alvará, como é que está funcionando? Como é que está funcionando? Para fechar, havia apenas uma saída de emergência para 1.500 pessoas. Os números não batem em lugar nenhum. Você vê em alguns locais, ontem mesmo eu estava ouvindo na TV, disseram que 90% dos que estavam lá morreram. Pensei, 200 e poucos mortos, então devia ter umas 350 pessoas. Aí, já um pouco mais tarde, eram 1.000 pessoas. À noite eram 2.000. É, então, sem condição. Ou seja, na prática, cabe a você, meu amigo, verificar o local que você vai, ver se tem segurança, ver se é um local adequado. Ah, mas a festa é boa. Olha, não vale a pena. Olha, cuidado. E eu já toquei na noite há algum tempo aí, a gente sabe que tem locais que são uma biboca, que eu sempre falo, né, das bibocas. Cara, na boa, biboca é um baita elogio para alguns locais. Tem que aumentar lá o seguro de vida antes de entrar. O seguro de vida antes de chegar, inclusive passar na frente do local. Então você que está nessa época de carnaval, não sabe para onde ir, cuidado onde vai. Muito Sim. improviso. Muito é, improviso. Muito improviso. Muita gente abre na noite, se aproveitando que não há uma fiscalização tão ferrenha quanto durante o dia. Uhum. Então o pessoal abre mesmo o estabelecimento, coloca lá todo mundo lá dentro. Como vai ter que cobrar tudo no final mesmo, daí fecha as portas num caso de acidente desse. Uma coisa triste que aconteceu. Exato. Nossos sentimentos a todos os familiares. E que me perdoe o pessoal da Polícia Militar do Paraná, que veio fazer um pronunciamento na lá TV vem. Hoje. Mas que, pelo amor de Deus, falar que há fiscalização... Não, na noite, o que existe são blitz, né? Blitz, existem tudo bem. Que chegam e tal. Atira, né? Menor do local e tudo mais. Sanitária. Agora, fiscalização que deveria acontecer, não há. Não há. Porque eu lembro perfeitamente. Posso até falar o nome do local, se bem que não venha ao caso, mas vou falar. Bem bar, claro, lógico que eu vou falar, aqui, né? Mesmo porque eles não nos pagaram, né? Nós fomos tocar lá, o e local se pagasse, não ia impedir, não ia impedir nada mesmo, porque eu ia falar do mesmo jeito. O bem bar que ficava na rua São José, perto lá da faculdade FAI, uhum. se não me engano, ali no Cristo Rei, não tinha condição nenhuma de abrir a porta. E no entanto abria, lotava o local... E, putz, ficava aquela coisa. O banheiro não tinha condição de uso. Negócio é dinheiro, né? Negócio é dinheiro, era grana no bolso. E ficou muito bem claro isso aí. Faz parte, gente. Então, cuidado com o local que você escolha para ir agora nesse carnaval. E lembre-se, você é a tua segurança. E camisinha. Um abraço, pessoal. Até. Outro abraço, gente. Até o próximo Telecast. Até.